se eu lembro bem, há mais ou menos uns 2 anos. Começa a saga do moleque Johnny Frango. Uma rodinha na escola normal, colou humano e tal. Chega aí, experimenta aí que o barato é de raiz. Não pega nada, é da terra, eu já consumi. É natural, a pá de gente já consome. Ele entregou o CD do Bruno e Marrone. Experimentou, gostou, iniciou sua viagem sem volta ao submundo. Entrou na loja, adquiriu um CD da Sandy Júnior. Pois é vício, né? Sabe como é? Pra uma viagem diferente, ele comprou um CD de axé. É brasileiro, irmão, samba no pé, então. Seu dia a dia, infelizmente, é só tristeza e dor. Pra aliviar, também levou cheiro de amor. Não pega nada, não, é só um pouquinho. Tava embalado, então levou também netinho. O barato é louco, mano, foi fazer pressa. Pra mina dele, ele deu um da banda Eva. Mas que depressa começou a rebolar. Ele dizia, o requebrado é pra quem pode. Já precisava experimentar algo mais forte. Foi aí que descobriu a companhia do pagode. Asa de águia, o Chan e muito mais. O efeito foi passando, começou a correr atrás de um barato alucinante que mexesse com sua bunda como nunca mexeu antes. Ligou a TV no domingão e viu o Xande. É ladrão, agora ele tá pampa. O que faltava na sua vida era a harmonia do samba. Vem comigo nesse som, só guerreiro, sangue bom. Coração em verso e prosa, diga não, não às drogas. Vem comigo nesse som, só guerreiro, sangue bom. Coração em verso e prosa, diga não, não às drogas. A droga é foda, maluco, não se iluda. O Johnny agora só vivia pela bunda. Pensava pela bunda, respirava pela bunda. Descolou uma popozuda, comprou uma motinha. Saiu de rolê com a mina e pediu me dar um tapinha. Ai, Johnny, mas tapinha não dói? Claro que não, não, não, não, não. Tapinha não dói. Que cabuloso, o maluco é cabuloso. Leva na cara e ainda acha que é gostoso. Endoidou, despirocou, colou no show. Só pra contrariar ele foi ver o vavá. Babá, vai se ferrar. Colou na banca e comprou a revista Caras. Que bonitinho, na capa o Rodriguinho. Pois é, ladrão, sua mente tá do avesso. Comprou a coleção inteirinha do molejo. Mundo das drogas realmente é o inferno. Olhou no espelho e o cabelo amarelo. Vê se pode, olha só. Agora comprou um cavaco e diz que vai tocar pagode. Já cercado de vários viciados. Enquanto um cantava, a musiquinha bem rimada. Marmelada e goiabada, ele tocava e dançava. Com mais 12 alienados, uns passinhos ensaiados. Sorrisinhos e gestinhos combinados. Ai, tá tudo errado. Pobre do Johnny. Pobre do Johnny precisa ser resgatado. É muito triste essa vidinha de drogado. Vem comigo nesse som, só guerreiro, sangue bom. Coração em verso e prosa, diga não, não às drogas. Vem comigo nesse som, só guerreiro, sangue bom. Coração em verso e prosa, diga não, não às drogas. Chegou a hora de provar da droga limpa. Agora o Johnny decidiu ir pra uma clínica. Deu início a um tratamento à base de choque. Com muito gog, realidade e face da morte. Glória a Jesus, glória a Jesus. Moleque Johnny se livrou daquela cruz. Além de rap, MPB, samba de morro e muito blues. Mas aí sangue, fique distante do traficante fonográfico. Esse maluco só quer ver seu atraso. O povo alienado é o que interessa pro outro lado. Televisão e rádio são veículos usados pela porra do diabo, aliado à burguesia. Invadem sua casa e roubam as mentes vazias. Dessa forma manipulam nosso povo dia a dia. Mas aí, se tiver dúvida, maluco em distinguir, se liga nessa aqui, pra ficar longe do vício. Mulherada muito histérica gritando é um indício. Não consome esses artistas que vendem milhões de discos. Desligue sua TV em toda tarde de domingo. Mas se alguém te oferecer um CD, olha bem, procure antes saber se o cantor, o suspeito é sangue bom. Se não lançou esse CD no sabadão, não escute nada em que o autor não consiga uma concordância verbal, mesmo que mínima. Mas principalmente duvide dessa gente, aquela gente que não é gente da gente, entende? Não é avareza. Meu verso é pra evitar que amanhã alguém te veja drogado, alienado, inculto, manobrável, consumível, descartável, apenas mais um bosta. Não perco meu tempo, eu não jogo fora. Diga não às drogas, diga não às drogas. Vem comigo nesse som, só guerreiro, sangue bom. Coração em verso e prosa, diga não, não às drogas. Vem comigo nesse som, só guerreiro, sangue bom. Coração em verso e prosa, diga não, não às drogas.